Essas vagabas chamam de lindo. Só se for de grife, casaco de couro, gringo, 12 mola, fazendo massagem na sola do pé. Causa inveja de vales que sonham em ter um Nike Air. Passeando em Miami, mora na costa do Sauípe. Em Beverly Hills, Land Rover e Mitsubishi. Charuto cubano, tomando vinho 12 anos. Conta milionária e banco de mexicano. Quando a casa vai cair, ligeiro tu dá pinote. Deixa o filho, a mulher, o carro leva o malote. Dinheiro e mulher, Rolex, carro importado. Pagando de patrão, de malote recheado. Dólar, euro, real, é só de 100. Megane, Mitsubishi, Land Rover e Citroën. Por causa de dinheiro, vários estão no casarão. Quem não tava já se foi, levado de rabecão. Pense por vale, subliminar, minari, controlado, do pare, dinheirado, money, money, quem a morte, quem controla, poderoso, a morte, chefão, é a morte, quem resiste, é forte, ninguém controla, a sorte, muito quanto pode, a vida é, é a morte, sorte, sorte, sorte, sorte, sorte, sorte. No jogo de xadrez, os peões morrem primeiro, torre, bispo, cavalo, rei. Estrangeiro, a polícia se acha esperta, mas a tecnologia só via MSN pra encomendar farinha. Tem que ser o mais perverso, sangue, frio, nervoso, investimento, mulher, carro, prata no pescoço. Pisando macio, infiltrado na elite, suítes, cinco estrelas, modelos, atrizes. Comando via Nextel, do movimento, lucro, deposita, põe na cor, os que morreram, nem me preocupo. Dou risada, fumando charuto cubano, a beira-mar, armário armado, uma vagaba pra relaxar. Lavando dinheiro de imprensa, eu tenho convite. Secreto organizado daqueles que tem cacique. Manipuladores de mentes, vidas, nação, implorando o homem aos pés. O poderoso chefão. Pense por vale, subliminar, minari, controlado, do pare, dinheirado, money, money. Quem resiste, a morte, quem controla, a morte, poderoso, a morte, chefão, é a morte. Quem resiste, é forte, ninguém controla, a sorte, muito quanto pode, a vida é, é a morte, sorte. Poderoso age friamente em prol do objetivo. Mata de fome os homens, transforma ele em bandido. 5 anos, puxado no fechado, esse era o time. Pós-graduado nessa porra chamada de crime. Garantindo a sobrevivência da sua família. Com míseros trocados que restaram da quadrilha. A máfia que acumula votos sai bem na fita. Simples fantoches de quem no diabo acredita. Como oferenda, o primogênito concede. E seu poder multiplicado como o Cres da Plebe. Criando ilusões como Uri Geller, o poderoso. O chefão chamado de Rockefeller. Agora não tem jeito, não pode se entregar. Pra esses arrombados, tudo pronto pra matar. Mas não sou a oferenda, vou bater de frente aos seus. E mostrar que o caminho realmente aqui é Deus. E se um homem honesto como você fizesse inimigos, eles passariam a ser meus inimigos. E eles temeriam você. Quer ser meu amigo? Pense por ali, vale, subliminar, minari, controlado, pare, dinheirado, money, money, quem resiste, a morte, quem controla, a morte, poderoso, a morte, chefão, é a morte, quem resiste, é forte, ninguém controla, a sorte, muito quanto pode, a vida é, é a morte, sorte, sorte, sorte, sorte, sorte, sorte, sorte, sorte. Um dia, e espero que não chegue nunca, eu chamo você pra me fazer um serviço.